Questão de sensibilidade entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Boa noite a você, meu ouvinte, você, minha ouvinte. É muito bom estar de novo aqui com vocês, como fazemos de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, apresentando aqui o nosso programa na nossa rádio educativa da cidade de Varginha, para toda a região e para o mundo, como eu sempre brinco, porque a nossa rádio está online 24 horas. E nós estamos com uma proposta nova aqui, estamos percorrendo essa proposta e hoje já no meio do caminho, trazendo o quinto programa com a discografia completa do conjunto britânico Simply Red. Eu me cansei daquela gravação fixa que eu estava apresentando nos outros programas, e até eu dizia, eu vou trazer sempre essa gravação inicial. E depois eu fui ouvir e não gostei, ficou uma coisa cansativa. Vocês me desculpem, às vezes você quer simplificar para facilitar. É complicado aqui, para mim, que tem os horários muito corridos, a gente trabalha para poder gravar o programa. Então eu quis deixar essa explicação já pronta porque me facilitava, mas eu não gostei. Então, a partir de hoje, vamos conversar mesmo, que fica muito melhor. Então, o que estamos apresentando? Porque muitas vezes a pessoa que está me ouvindo agora não é a que ouviu os programas anteriores, então eu preciso dar uma satisfação. Ela está chegando, liga a rádio e de repente não sabe o que está acontecendo. Nós estamos fazendo uma apresentação de toda a discografia do grupo inglês Simply Red, que foram na verdade 10 CDs. Foi uma carreira relativamente curta se pensarmos no número de CDs gravados, mas riquíssima em termos de legado musical. É um conjunto importantíssimo com a sua produção de um rock soul de altíssima qualidade, e acredito que todos vocês conheçam a obra do Simply Red. E nós já estamos hoje com o quinto CD, que é o Life, um CD como todos os outros, muito bonito, e é o que nós estamos apresentando no dia de hoje. E a exemplo dos dias anteriores, eu não vou interromper a apresentação do CD, para que vocês que queiram possam gravá-lo, ou agora, ou posteriormente, acessando o endereço www.acasadapedra.com.br, onde no menu da esquerda há um botãozinho de acesso, piscando ali, esperando você, questão de sensibilidade, de acesso a uma página com todos os programas já apresentados aqui na rádio, os nossos programas, o questão de sensibilidade, e vocês podem então com mais calma gravar todos os programas. É muito interessante porque é uma obra rara e é difícil ter acesso a todos esses CDs. E alguns deles não ficaram tão acessíveis aqui no Brasil, não. E a maioria sim, porque vendeu muito e eles estiveram nas paradas. Então vocês terão hoje o Life. Apreciem, eu vou ficar aqui apreciando também, volto ao final para conversarmos mais um pouco. Até lá. You made me believe. Sometimes you're my mama, sometimes my little baby. my warmest dreams. Hold my love in silk bandanas and then just scream, scream love, cause it would make me weep if I should ever lose you, love. are so many people living different lives under turbulent times. Oh man, we don't know good from evil. Looking through our eyes is the burden of our lives. Oh man, we are so many people living different lives under turbulent times. Oh man, we don't know good from evil. Looking through our eyes is the burden of our lives. Ooh. Na-na-na-na. Ba-ba-ba. Na-na-na-na. Ba-ba-ba. In the end, God is the universe, and the universe is you. Oh man, we are so many people living different lives under turbulent skies. Oh man, we don't know. Someone always gets hurt. had the seeds to sow this real revolution, this good revolution, baby. Well, you're not below me anymore. Real revolution. Oh yeah. Oh no, no, no, no, no. It's a real revolution. So I was listening to this conversation, noticing my daydream stimulated me more. I was crumbling with anticipation. You better send me home before I tumble down to the floor. You're so beautiful, but oh so boring. I'm wondering, what am I doing here? So beautiful, but oh so boring. I'm wondering if anyone out there really cares about the curlers in your hair, my little golden baby. Where have all your birds flown now? Something's glistening, my imagination, motivating something close to breaking the law. Wait a moment before you take me down to the station. I've never known a one make me suicidal before. She was so beautiful, but oh so boring. I'm wondering, what was I doing there? So beautiful, but oh so boring. I'm wondering if anyone out there really cares about the curlers in your hair, my little golden baby. Where have all your birds flown? So boring, I'm wondering, what was I doing there? So beautiful, but oh so boring. I'm wondering if anyone out there really cares about the color of your hair, my little golden baby. Where have all your birds? Now. anyone out there really care? Does anyone out there really care? So beautiful about the curls in your hair. She so beautiful, she was so when remembering the first time we made love. Remembering the first time we made love. I was just recalling. Sitting here, glad as I am, with your photograph I hold it in my hands, aching for a vision of you, you right in front of me, looking at the photograph and the way you were looking. Looking at the table, it's just like a photograph. There's you and me, fruit, drink, good food, all the things we did, the things we did, from the shower we took to the very first look. Remembering the first time I'm not afraid to die. eyes were closed. Nobody knows how the world wasn't able to see that they were washed up failures. My eyes are open. My love is strong. I am here to stay, and it will always be that way. We're in this together. We're in this together. Gente, e agora é um momento de verdade rasgada. E eu vou contar para vocês isso. Acabou o CD. Deixa eu esclarecer primeiro isso, por isso eu posso conversar com vocês. O CD terminou e ainda temos algum tempo. Mas eu quero contar para vocês uma coisa. Nesse CD tem uma música que eu acho fantástica. Tem um ritmo que, se o indivíduo tá deitado, parado, morto, sem vontade de fazer nada, coloca essa música que eu acho muito difícil ele ficar de novo na cama depois de ouvi-la. Ele vai querer levantar e se mexer, se movimentar e, se possível, dançar. Ela eletriza. É um arranjo extremamente original. É claro que isso é muito pessoal. Talvez se eu toque aqui, você vai achar, meu Deus, esse cara é louco, gostando de dançar isso. mas eu tenho muitos parceiros. Essa música fez muito sucesso, foi muito tocada em milhões de bailes. E ela me deixa maluco, eu gosto muito, é um ritmo irresistível. E eu vou colocá-la de novo para vocês. De vez em quando eu quero levantar o astral, música me ajuda muito nisso. Quando eu quero levantar o meu astral, eu recorro à música e aos vários sentimentos. Você quer alguma música mais calmante? A gente precisa ter essas referências, isso nos ajuda muito. E algumas que sejam energizantes, e uma delas extremamente energizante é essa que eu vou colocar para vocês agora. Vocês ouviram no CD, mas eu quero que vocês escutem de novo. Coming home to you, even if I know we can make it. Yes, I Gente, não existe essa introdução. Essa introdução é a coisa mais inacreditável. Ouvir essa introdução já é uma viagem. É algo sensacional. Essa música... Isso que eu gosto de dizer para vocês. Música boa não cansa. Você escuta mil vezes e mil vezes. Você tem uma emoção nova, diferente. E não é pelo fato que eu estou aqui apresentando o programa que essas coisas não mexem comigo. Pelo contrário, mexem muito, muito mesmo. Então, fica aqui o registro, eu dividindo com vocês um pouco do meu lado humano. Afinal de contas, é essa a intenção e é isso que está por trás do nosso questão de sensibilidade. Mas a nossa horinha terminou. E eu fico aqui deixando o meu abraço, um abraço emocionado com toda essa música, mas um abraço amigo, esperando você, você que é o meu parceiro, a minha parceira das noites, do início das noites, e amante de música, e amante daquilo que toca a alma, ou simplesmente amante. Que mais precisa se dizer? Uma boa noite para você e fiquem com Deus. Amanhã retornamos com mais Simply Red. Até lá!